Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os alunos das escolas do Conselho do Seixal estão a ser sensibilizados para a necessidade de adotarem hábitos de alimentação saudável de forma a prevenir a obesidade. Para nos falar sobre este assunto, estão hoje em estúdio a enfermeira coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, Maria Júlia Matos, que é especialista em saúde comunitária, e também Susana Santos, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Como já é habitual, a entrevista é conduzida por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Com o início do ano letivo, arrancam também uma série de atividades nas escolas do primeiro ciclo que pretendem promover hábitos alimentares saudáveis. Eu começaria por perguntar à enfermeira Júlia o que dizem atualmente as estatísticas sobre obesidade infantil em Portugal. Em Portugal, 30% das crianças apresentam excesso de peso e 10% são obesas. Ao nível local, foi realizado um estudo no âmbito do Programa Nacional de Controlo de Obesidade, que abrangia crianças dos 6 aos 10 anos, e pudemos concluir que o total de crianças que tinham excesso de peso eram de 29,7%. Deste valor, 17,1% apresentavam pré-obesidade e 12,6% obesidade. Enfermeira Susana, uma criança que não tenha uma alimentação correta e regrada, que problemas de saúde poderá ter no futuro? A obesidade infantil relaciona-se com vários fatores genéticos, psicossociais, nutricionais, metabólicos e endócrinos. Estas crianças têm maior risco de vir a sofrer doenças como a diabetes, problemas de fígado e cardíacos, hipertensão e acidentes vasculares cerebrais e ainda alterações osteomusculares. A nível psicossociais, que também são muito importantes nesta idade, temos o isolamento, depressão, discriminação educativa e perdas da autoestima. Como é que se combate este problema? Eu penso que passa por três medidas. A primeira tem logo a ver nos primeiros meses de vida, que tem a ver com o aleitamento materno. Portanto, está comprovado que o aleitamento materno contribui para a diminuição da obesidade infantil. Portanto, tem que haver o desenvolvimento de políticas de incentivo ao aleitamento materno. Depois, também temos o que está preconizado pela Direção-Geral de Saúde, que é a vigilância de saúde na infância, que passa pela efetivação de consultas. E temos logo a primeira até aos 15 dias de vida, depois ao primeiro mês, segundo mês, quarto, sexto, nono, décimo segundo, décimo quinto e décimo 18 meses. A partir daqui, depois temos aos 2 anos, 4, 6, outra consulta entre os 5 e os 6, aos 9 e outra consulta entre os 11 e 13, 15 e 18 anos. Portanto, é importante a vigilância nestas idades. E, por fim, temos que promover projetos de educação para a saúde associados à atividade física, a nível escolar, quer para alunos, quer para pais ou encarregados de educação. Retorno novamente à enfermeira Júlia. O projeto Seixal Saudável e Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, mais conhecida por CC, têm trabalhado em conjunto a este nível. Que atividades prepararam para este ano letivo? É uma grande mais-valia todo este trabalho que existe em articulação no âmbito da UCC com o projeto Seixal Saudável, porque nós aqui conseguimos potenciar as parcerias e desenvolver trabalho no terreno mais efetivo e consistente do modo articulado. Relativamente à problemática da educação para a saúde, ela é prioritária e é algo que em termos do ACES, em termos da Unidade de Saúde Pública, que é no fundo a entidade gestora para o Programa da Saúde Escolar, é uma prioridade desenvolver ao longo do ano. Entretanto, com esta preocupação, existem iniciativas muito concretas que estão a ser desenvolvidas no terreno e que vamos operacionalizar, nomeadamente Transforma o Teu Lanche. No fundo, esta atividade tem como objetivo capacitar as crianças para um pequeno almoço saudável e, por outro lado, também envolver muitos pais em toda esta dinâmica de transformação do lanche, porque sabemos que o pequeno almoço é prioritário para uma alimentação saudável. E, por outro lado, também na Escola Alfredo Reis da Silveira está em curso uma iniciativa que tem a ver com receitas saudáveis em tempo de crise. No fundo, isto pretende que se capacite os jovens, né, para, e as famílias para poderem utilizar de um modo mais racional e no fundo os alimentos. alimentos e que possam fazer uma alimentação o mais saudável possível. Entretanto, no agrupamento de escolas de Pinhal de Frades, também estão em curso também iniciativas no sentido de ações de educação para a saúde e sensibilização sobre a temática e também algumas iniciativas no sentido que têm a ver com a avaliação do índice de massa corporal. Na Escola Quinta da Corela, entretanto, também estão programadas para o dia 17 ações de sensibilização dirigidas aos alunos sobre esta temática. Iniciativas programadas pela Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal para promover uma alimentação saudável entre os jovens. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. No próximo programa vamos falar sobre a prevenção do cancro da mama. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.